Quando a conheci, foi amor à primeira vista. Lembro da data, do perfume, da roupa que tava vestida. Me apresentei, recebi de resposta um sorriso, nem acreditei quando aceitou namorar comigo. Conto de fadas, que nada que me fez largar as armas e chorar de emoção. Quando disse que tava grávida desde o início, os pais não deram consentimento. É como se tivesse sentido um mau pressentimento. Fomos morar juntos e juntos vieram as agressões. Logo os palavrões evoluíram pra escoriações, luxações. Desde pensar em enxoval versus cueiro, gastava merreca dos bicos nas noitadas em puteiros. Como não usava camisinha, a contaminei com sífilis e outras DST que eu nem sei. Espancamento virou rotina, mesmo na gestação. Se alguém pergunta, fala que foi um escorregão. Proibi qualquer contato com seus parentes, pra não verem os hematomas e que eu tinha quebrado seus dentes. Em depressão tomou remédio pra se matar. No PS falei, amor, mil desculpas, confia que eu vou mudar. O erro de toda mulher é depois da agressão acreditar nas juras de amor e no pedido de perdão. Por experiência digo, quem te agride só vai parar quando rosquear as borboletas do seu caixão pra enterrar. Mulher merece respeito e carinho, não socos, palavrões, facadas e tiro. Não posso ser submissa, refém do machismo. Nem número no ranking do feminicídio. Mulher merece respeito e carinho, não socos, palavrões, facadas e tiro. Não posso ser submissa, refém do machismo. Nem número no ranking do feminicídio. O primeiro dos quatro filhos nasceu prematuro. Acelerei o parto com a pá de murro. Bem louco, nem fui na maternidade pra buscar. No resguardo ela apanhou tanto até o leite secar. Minha prisioneira porque não tinha estudado. Não tinha como me largar e entrar no mercado de trabalho. Os vizinhos de escravo 9-0 em toda desinteligência, que não dava Maria da Penha porque ela omitia violência. Na verdade eu não queria uma esposa, queria alguém pra cozinhar, transar, lavar minha roupa. Eu era outro machista da sociedade patriarcal, que põe mulher no mais baixo degrau, político e profissional, onde é normal o marido praticar crimes contra a honra. Dei mulher autoestima, cada vadia, puta sem vergonha. Tomou coragem, fez o boletim de ocorrência. Fui preso e obrigado a deixar minha residência. O delegado lavrou flagrante, paguei a fiança. Ainda fui condenado a dar pensão pra ela e pras crianças. Enquanto me acomodava na garagem de um amigo, arquitetava cada detalhe pro seu feminicídio. Não adiantou os manos me darem um papo na comunidade. Catou mó boi, tio, era falha pra ir pro debate. Proceder de cuzão, homem que é homem, bate macho. Se não deu certo o casamento, é cada um pro seu lado. Mulher merece respeito e carinho, não socos, palavrões, facadas e tiro. Não posso ser submissa, refém do machismo. Nem número no ranking do feminicídio. Mulher merece respeito e carinho, não socos, palavrões, facadas e tiro. Não posso ser submissa, refém do machismo. Nem número no ranking do feminicídio. Não podia chegar 500 metros de distância, não seria crime passional, só uma sorte da vingança. No meu cérebro obsessivo, psicótico, ignorante, a culpa não era minha, devia ter um amante. Já que é isso que essa desgraçada ingrata quer, vou aumentar o fracasso da delegacia da mulher. Sempre tive sentimento de posse, não era amor, mas não suportei a rejeição quando ela me largou. Comecei a perseguir Ameaça no celular, fez incontáveis denúncias que não iria adiantar. Vigiava sua rede social, não me conformava em ver que longe de mim ela tinha razões pra viver. Seu destino trágico foi decretado, selado, quando vi no Face a foto com um novo namorado. Descontrolado, esperei sair do emprego novo. Tomou sem culpa, quase morreu com a medida protetiva no bolso. Fui linchado pelos que passavam na rua, infelizmente salvo com a chegada de uma viatura. Pelo meu crime hediondo, não mereço perdão, mereço ser despedaçado numa rebelião. Espero que quando você tiver ouvindo esse relato, a justiça tenha sido feita a punhal num quadrilátero, pra que não corra o risco de eu ser outro feminicida que sai em 10 anos pra fazer outra vítima. Mulher merece respeito e carinho, não socos, palavrões, facadas e tiro. Não posso ser submissa, refém do machismo. Nem número no rank, não feminicídio. Mulher merece respeito e carinho, não socos, palavrões, facadas.